Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde na Band News FM, todas as segundas e quartas-feiras, e hoje nós vamos conversar sobre depressão. A nossa convidada é a coordenadora da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED, doutora Sandra Carvalhais. Obrigada, doutora Sandra, mais uma vez por atender a reportagem. Eu que agradeço o convite. Doutora, nos últimos tempos, e a gente tem acompanhado, não sei se o momento, né, que a gente passa, que o país atravessa, econômico, social, político e a própria relação humana, né, mas com muito, um número bem maior de relatos sobre depressão. O que do ponto de vista médico, existe nessa realidade? Na verdade, esse aumento do quadro depressivo não tem sido considerado tanto que é uma questão médica, vamos dizer assim, biológica, mas mais uma questão social mesmo, das mudanças do nosso tempo, das exigências do tempo, da estrutura mais competitiva que a sociedade se organizou. Tem vários fatores, mas muito mais associados a essas questões, a fatores psicossociais, do que necessariamente quadros clínicos originários assim, de uma alteração médica só. E a depressão, doutora, ela está ligada diretamente a uma questão genética, a esse transtorno depressivo? A gente sabe que as depressões que aparecem em pessoas mais jovens, adolescente, adulto jovem, e até uma certa etapa aí, meia-vida, tem uma associação muito importante com uma história familiar. Então, é muito frequente que quadros depressivos se repitam em vários membros de uma mesma família. E nem sempre é só a depressão, não. Às vezes tem algum outro tipo de problema psiquiátrico e que, às vezes, aquele quadro também tem uma maior porcentagem de pessoas com quadros depressivos. Então, a gente sabe, isso aí é que a gente fala que a gente sabe que tem um componente genético, porque se é familiar, provavelmente está tendo uma transição através desse gene. Mas a gente não diz assim, diretamente assim, é genético, nós já sabemos quais os genes que estão alterados. Tem várias pesquisas. Atualmente, tem pesquisas que estão até observando e considerando que não é um gene único, que às vezes até mais de um gene pode estar relacionado. A depressão não é um quadro único exclusivamente originário nos aspectos biológicos. Aliás, de uma maneira geral, os transtornos psiquiátricos, eles têm uma ancoragem, sim, podem ter uma ancoragem maior ou menor no biológico, nessa transmissão familiar, em alguma descompensação orgânica que possa estar em certos momentos, mas ele tem muita importância, a gente não podemos deixar de valorizar as questões também, como eu já falei, psicossociais. Então, a pessoa pode ter até uma fragilidade do ponto de vista, né, da herança aí, da herança genética, e nunca desenvolver a depressão. Isso a gente vê, por exemplo, em estudos que já foram feitos com gêmeos univitelínicos. Então, eles têm a mesma carga genética. Por que que um desenvolve e o outro não? Se fosse único exclusivamente um aspecto genético, os dois desenvolveriam igualmente. Doutora, a melhor saída, então, é quando você perceber do seu lado, né? Porque às vezes a gente não olha muito para o lado, né? Quem faz parte da vida da gente, é perceber o comportamento diferente, uma tristeza maior, uma dificuldade de sair das situações, é procurar o médico, né? Lembrar também que a gente não pensa só no tratamento, vamos dizer, só profissional. Nós temos outros tipos de remédio. Remédio nem é só aquilo que é medicamento. Mas isso aí que você está falando, de você olhar para o lado, perceber que aquela pessoa está com sofrimento, de ser capaz de abordá-la, de conversar com ela, isso, de uma maneira geral, já é um apoio enorme para ela começar a buscar algum tipo de ajuda e sair desse quadro. Nós conversamos, então, na coluna Espaço Saúde de hoje com a doutora Sandra Carvalhais, que é coordenadora da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED, sobre depressão. Muito obrigada mais uma vez, doutora. Eu te agradeço.